com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você participa, curte, da pedida sonora Um Jardim Preto, a Música e a Saudade. Mas o mês que vem nós teremos as festas juninas, em homenagem a São Pedro, Santo Antônio e também a São João. E nós vamos rodar músicas juninas, nossos gentis ouvintes. A Orquestra e Coro da RGE, em arranjo belíssimo do Rubem Pérez, o popular Pódio, essa orquestra, juntamente com o Coral RGE, executam do Braguinha Noites de Junho. Carmen Miranda, a poesinha. Carmen Miranda, ao lado do advogado e cantor Mário Reis. Mário Reis viveu muitos e muitos anos no Copacabana Palace, lá no Rio de Janeiro. Então, com aqui Mário Reis, do Lalá Lamartine Babo, vamos ouvir Estelar com Santo Antônio. Tudo isso para os nossos ouvintes, com essas músicas juninas, pois o mês que vem nós estaremos referenciando Santo Antônio, São Pedro e São João. Coro da Alegria, Coro dos Festeiros, também aqui em nossa passarela sonora. Este coro defende, em arranjo também do Rubem Pérez, do Luiz Lua Gonzaga, A Dança da Moda. Noite fria, tão fria de junho, os balões para o céu vão subindo, entre as nuvens aos poucos sumindo, em voltos vem pelo inverno. Os balões devem ser com certeza as estrelas daqui deste mundo e as estrelas do espaço profundo.

ao relembrar velho amor, que o destino não quis. É ter a alma dorida, é ser feliz infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mas vamos nós com música nesta manhã. Ela reside também em São Paulo, a nossa Supercap. Aliás, São Paulo amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ela, a dona Zuleika Cury, que reside no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, bairro nobríssimo da nossa Pauliceia desvairada. E ela, dona Zuleika Cury, quer ouvir, em adaptação, Haroldo Barbosa, arranjo Lírio Panicali, para a voz do saudoso Francisco Alves, o rei da voz, em O Amor é Sempre o Amor. Para ela, do bairro Alto de Pinheiros, na Supercap, dona Zuleika Cury, que pela vez primeira está conosco, ela ainda gostaria de ouvir com a saudosa Carmen Costa, recentemente falecida, mas um grande sucesso da Carmen Costa, com a assinatura, adaptação do Mirabô, esta melodia, Carmelito. Desejos, glórias, tudo findará. Somente o sonho azul dos namorados nunca morrerá. Enquanto houver ciúme, enquanto houver perfume na vida de uma flor, enquanto houver nós dois é sempre o amor, o perfume na vida de uma flor, enquanto houver nós dois é sempre o amor, o amor. Pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, esta em 107,9. Você, gentil ouvinte, está ouvindo e participando da pedida de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, mais um infale na volta, vão estar em nossa passarela nostálgica, Noite Ilustrada, Orlando Silva, Nilo Amaro e seus cantores de ébano.